Olhos de uma criança. Lentes filtro azul a partir de R$ 269. Solar com até 50% de desconto. Cuide da saúde visual do seu baixinho. Consulta facilitada toda quinta das 8 ao meio-dia em Água Branca. E das 14 às 17h30 em Angical. Óticas da Casa, a moderninha do Médio Parnaíba. Lojas em Água Branca e em Angical do Piauí. Lembrando que na Óticas da Casa toda quinta-feira tem consulta facilitada. E ainda facilitamos fazemos o pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e temos crediário próprio. Venha se divertir na Óticas da Casa. Mercadinho do Zé Maria, tem bom preço. Mercadinho e panificadora O Zé Maria. Lá você vai encontrar gêneros alimentícios em geral, material de limpeza, bebidas, carne de gado todos os dias, frios, frutas e verduras frescas todas as quintas-feiras, uma variedade em pães, água mineral ou da mina com um preço especial e gás de cozinha com entrega a domicílio. Ligue 0 operadora 86 9 95 56 44 53, 0 operadora 86 9 95 56 44 53. Não esqueça, todas as manhãs e tarde você vai encontrar uma variedade em pães quentinhos. Então, fazer suas compras com economia, vá ao Mercadinho e Panificadora O Zé Maria, localizado na Rua Antônio Gomes, próximo à Igreja Católica, em Angical do Piauí. Mercadinho e Panificadora O Zé Maria, juntos para melhor lhe servir ou para Mercadinho, o Zé Maria, qualidade, variedade, tudo que a gente precisa. Chegou em Angical, a mais nova e mais completa loja de construções da cidade. Ribeiro Construções, sua reforma ou construção em um só lugar, com atendimento especial e o melhor, economizando. Visite nossas instalações e faça seu orçamento e mãos à obra. E para facilitar suas compras, aceitamos cartões. Ribeiro Construções está localizada na Praça Governador Elvídio Nunes, no centro de Angical. Você escuta a minha voz? Escutamos a sua voz. Falamos a nossa voz. A notícia, a informação, a utilidade pública. O nosso papel é lhe servir. Rádio Comunitária Angical FM 87,9. A sua voz. Óticas da Casa informa a hora certa. 15:03. Informou a hora certa, Óticas da Casa, a moderninha do Médio Parnaíba.